Participe dos cultos da Assembleia de Deus. Domingo, 9 horas da manhã, estudo bíblico para todas as idades. Domingo, às 19 horas, culto para a família. Terça-feira, 14 horas, encontros com Deus para mulheres. Quarta-feira, 19 horas e 30 minutos, culto de ensino para a família. Quinta-feira, 14 horas, reunião da melhor idade. Sexta-feira, às 19 horas e 30 minutos, noite da vitória. Sábado, encontros com Deus para jovens. Conheça a Igreja Assembleia de Deus acessando o site www.aderechim.com.br ou ligue 2106-1123 e faça o seu pedido de oração. Bom dia, meus amados irmãos. Nesta manhã, mais uma vez, nós chegamos e cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 4 do livro de Efésios, do verso 31, o grande apóstolo Paulo disse: toda a amargura e toda a ira e toda a cólera e toda gritaria e toda blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Hoje à noite, em nosso templo, nós teremos, como sempre, o culto aonde ministramos a palavra de ensino. Todos os irmãos, os amigos, estão convidados a estarem conosco nessa oportunidade. Que Deus possa trazer você e a tua família para esse momento de aprendizado da palavra de Deus. Quinta-feira já estaremos realizando o culto da melhor idade. E Deus tem abençoado de forma muito especial. E todos os dias da semana, em algum momento, a igreja tem alguma atividade para receber e para entregar a você a bênção de Deus. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Meus amados irmãos, nós temos essa semana procurado trazer uma palavra de advertência para todos os cristãos, os amigos, e nós estamos usando exatamente a expressão verbal, o que as palavras elas estão construindo. E hoje de manhã, nesta oportunidade, você pode dizer comigo, meu amigo, meu irmão, que o Espírito de Deus trabalhe para trazer vida à tua casa, ao teu lar, ao teu casamento. Nunca permita que as palavras que são ditas na tua casa se transformem numa batalha campal. É preciso ter uma boa dose de humor para você lidar com as pressões do casamento. Por exemplo, ao chegar em casa, um homem que saiu do seu trabalho, ofendido pelo seu chefe, ele chegou dentro de casa intoxicado pela cólera, pela ira. E lá daquela casa, naquela oportunidade, aquela esposa estava aguardando ele. E ela fez um bolo de chocolate lindo, gostoso. E quando ele abriu o portão, abriu a porta, Ela abraçou e disse: fiz para você esse bolo. É o que você mais gosta. Aquele homem, devido a ter sido ferido no trabalho, não soube separar as coisas, ele olhou para o bolo e, com uma expressão facial de reprovação, ele disse: já ganho pouco e o que sobra você fica gastando com um bolo? Não quero bolo, coisa nenhuma. A mulher que foi desferida por esse golpe de expressão de palavras, que foi dita pelo esposo, joga o bolo de chocolate que ela fez com tanto carinho no lixo. E aí instalou-se dentro daquela casa um conflito. E logo chega um filho correndo e pede para a mamãe, que ele viu a mãe fazendo o bolo: mamãe, me dá um pedaço de bolo. Ela, em vez de saber lidar com aquele desfecho, dá uma bronca sem razão e manda o menino para fora. O menino, ele sai chorando, revoltadíssimo, porque não pôde comer do bolo, ele viu a mãe fazer. E no caminho que ele sai de casa, revoltado, no pátio, ele encontra o cachorrinho, que sempre disposto está a brincar. E ele encontra o menino nervoso. E o menino chuta aquele cachorro 2 ou 3 vezes. O animalzinho, sem saber, mas também foi atingido pelo mesmo veneno que entrou no ouvido daquele pai lá no trabalho. E veja o que está acontecendo. Aquele cachorro sai correndo e lá na frente o cachorro, com aquela revolta, encontra um gato e avança naquele gato. Morde aquele gato. E procede o seguinte: aquele gato sai ferido, encontra um rato que está passando, então parte para cima daquele ratinho. O rato escapa, mas perdeu um pedaço do seu rabo. Quando chega em casa, a ratinha vai brincar com ele, e o ratinho empurra e diz: sai para lá, você não percebeu o que fizeram comigo? Uma confusão armada lá na casa do rato. Eu conto essas histórias, e são um pouco trazidas com certo humor, para trazer a mensagem. Isso é o que está acontecendo dentro de muitas casas. E eu fico triste que, se fosse naqueles que não conhecem Deus, naquelas casas que nunca ouviram falar de Jesus, ainda a gente tem uma certa complacência porque não foram iluminados. Mas dentro da casa de pseudos cristãos, você deve rever a tua conduta, o teu linguajar. As lutas externas não venham destruir a felicidade de dentro da tua casa. Eu quero, nesse momento, orar com você. Amado Deus e Pai, nós sabemos que as reflexões que estamos trazendo nestas manhãs, elas vêm como uma flecha e vão à frente para divertir esse caminhante, esse pai de família, essa mãe que está sofrendo. E é verdade, Senhor, se nós fôssemos examinar da onde estão originados os problemas, as mágoas, as iras, as cóleras, a gritaria, são de pessoas que estão desprovidas do amor de Deus. Permita, Pai, que essas mensagens sejam como remédio, como receita, para que alguém tome novos rumos para a sua plena felicidade. Eu oro pelos enfermos, pelos que estão desenganados, pelos problemáticos, em o nome do Senhor Jesus, agora e sempre. Amém e amém.